aqui te ligando de novo. Nem faz 12 horas que a gente se viu. Quem mandou você fazer gostoso? Só de me lembrar já causa arrepio. O que é que você tem que as outras não têm, que me faz tão bem, tão bem? Te satisfazer é o meu papel. As roupas vão pro chão e a gente vai pro céu. É que eu adoro te olhar pelo espelho do teto. Teu corpo no meu corpo tem o encaixe certo. Será pra me ganhar, cê tá de parabéns. Você não fez amor, você fez um refém. É que eu adoro te olhar pelo espelho do teto. Seu corpo no meu corpo deu o encaixe certo. Será pra me ganhar, cê tá de parabéns. Você não fez amor, você fez um refém. Um refém. Te ligando de novo. Nem faz 12 horas que a gente se viu. Quem mandou você fazer gostoso? Só de me lembrar já causa arrepio. O que é que você tem que as outras não têm, e me faz tão bem, tão bem? Te satisfazer é o meu papel. As roupas vão pro chão e a gente vai pro céu. É que eu adoro te olhar pelo espelho do teto. Seu corpo no meu corpo deu o encaixe certo. Será pra me ganhar, cê tá de parabéns. Você não fez amor, você fez um refém. É que eu adoro te olhar pelo espelho do teto. Teu corpo no meu corpo deu o encaixe certo. Será pra me ganhar, cê tá de parabéns. Você não fez amor, você fez um efeito. Você não fez amor, você fez um refém.